todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um podcast, este por sua vez gravado dia 6 de 1 de 2018. E hoje vamos falar de vários tópicos. Muito prazer, e agora já não sei o que é que é dizer. Pronto, esta é a parte que tenho que eu assumir aqui o comando da operação. Mas está aqui uma introdução, um bom ano a todos. O primeiro podcast de 2018. Mas pronto, estamos todos animados, é um novo ano. Fizemos todos um reset à saúde e à idade e estamos todos a zeros. Basicamente é tudo o que vocês possam querer. E este ano vou começar um podcast assim, mesmo daqueles assim um bocado em jeito de gozo. Para um bocadinho. Enfim, pronto, como podem ver, ambiente divertido. 2018, mesmo o ambiente festivo, em que eu vou ter que mais uma vez dizer que... Estás a dar cabo disto tudo. Ora bem, então o que é que temos aqui para começar? Vamos fazer uma relação assim logo, muito esquisita, que é para vincar. Até que ponto é que realmente este podcast é uma coisa fora do normal? Se é que posso dar uma palmada às minhas próprias costas, é fazer uma interligação entre... Até parece que nem vou falar de assuntos sérios, mas tudo bem. Ok, vamos então fazer uma interligação entre a passagem de ano e os videojogos, porque aparentemente continua a haver aquela desculpa da sanitação cultural que existe em termos de ideologia ou pensamento diferente, até ao ponto de atacarem certas vertentes que existem culturalmente como muito recentes e não compreendidas pelas múmias que votam sempre naqueles senados e parlamentos a favor do que o lobby lhes diz para basicamente sancionar-nos mais financeiramente, que é sempre o interesse pela nossa saúde, os cortes de sal, os cortes da alimentação, os cortes e o aumento de impostos em todos os ingredientes que são básicos na nossa própria alimentação, acaba por chegar num formato em que até os videojogos, porque é uma tecnologia ainda não compreendida por estas múmias que têm assento parlamentar, porque a última coisa que eles sabem fazer é montar um computador por eles, ou programar, ou seja lá o que for. Por isso, quem são eles para estar a legislar exatamente o veículo do futuro do qual eu estou a usar e vocês estão a usar para me ouvir em relação ao que eu estou para aqui a dizer? O que é que está a ser legislado a mando de quem com competência de? É que vem aí realmente a nova censura. A internet é uma ferramenta tão não compreendida pelo, digamos, o braço legislativo em todos os países a nível mundial, e as leis ainda estão tão difusas em relação ao quanto uma pessoa soberanamente pode, a mando de um país, implementar uma lei que ultrapasse a fronteira deles em termos digitais, porque isto realmente é uma tecnologia que é mesmo o globalismo em formato digital, daí não haver assim uma legislação muito explícita, tal como muitas leis marítimas que existem por esse planeta fora, que permitem muita impunidade em relação a algumas ilegalidades cometidas no território sólido, digamos assim. Por isso vamos lá então começar com um clipe, só para arrancar assim um bocado a conversa. Desculpem lá esta intro, mas acho que foi uma intro muito fixe, na boa. Mas vamos lá então começar a falar de coisas sérias. The World Health Organization is looking into officially recognizing video game addiction as a mental health disorder. Scientists say excessive gaming can cause depression and aggressive behavior, problems which can be diagnosed and treated. The new classification could come in the new year. E pronto, e basicamente vem uma patologia nova, que é sempre promovida, porque isto do jogo é assim um bocado vago, porque obviamente que a implicação aqui está dentro do jogo eletrónico, mas o jogo eletrónico também envolve muitas componentes, em particular agregadas a algum tipo de sistema de apostas que faz algum ganho financeiro. Jogar no Euro Milhões começa pela palavra jogar no Euro Milhões, por isso parece-me que daí é um jogo. Há muitos tipos de jogos. Mas a legislação está a atacar este veículo que permite estarmos ainda aqui, de certa maneira, a expressar algum tipo de liberdade. Isto é um bocado subversivo em relação à forma em que está a ser implementada na plataforma em particular, Porque todas as que têm retroativo financeiro, em particular um aumento de impostos para os cofres do Estado, passam sempre baixo do radar e provocam destruição familiar bem, bem maior. E eu não estou a dizer que, obviamente, que alguém que seja absolutamente torpado psicologicamente por jogos online ou fique raptado, e acreditem que eu próprio já tive, digamos, como se diz, viciado em jogos online, que é um tipo de vício completamente diferente, mas tem que haver uma progressão e uma conclusão de que não passa às vezes de uma perda de tempo, e não é aí que está tão implementado o problema, porque já houve relações em mass shootings que foi dado como facto que o próprio personagem que fez os crimes em particular acaba por ser alguém viciado num jogo qualquer online em que é um FPS com uma shotgun em punho, mas também dos continentes mais violentos, como em África, que toda a gente anda à catanada, não é aí que a PS4 anda a vender números recorde. Por isso, não é essa a ligação que está a ser implementada, mas basicamente vem em nova legislação para considerar, digamos, patologicamente um fenómeno que ainda estamos a aprender. Ele é muito recente em termos históricos. Os jogos eletrónicos é uma coisa que é um fenómeno muito recente a ser legislado por pessoas que nem sequer acompanharam a evolução e o progresso e a influência que continua a ter na nossa sociedade. Isto tem várias implicações, porque depois também vem a venda dos iPhones, e eu vou também falar um bocado sobre isso daqui um bocadinho, mas vamos continuar aqui um bocado o nosso progresso em relação às novas patologias que vêm em 2018 para... basicamente, estas tecnologias estarem a ser implementadas através de organizações não governamentais que não passam mais de que, sei lá, hoje em dia já começamos a, se calhar ficamos mais familiarizados com o termo de algo como há raríssimas, e até a própria Cruz Vermelha, que por um lado tem estatísticas que eu aprecio muito historicamente, mas sei que agora continuam, eles fazem aquelas... digamos, colheitas de sangue voluntárias para depois vender cada saco de sangue a um hospital. Há um valor definido por eles, por isso não, basicamente transformou-se numa associação lucrativa que não pode declarar impostos, e então tem que sofrer aquela benesse muito simplória de fechar o fim de ano com as contas a zeros, como quem diz, quem está a gerir a organização não governamental de solidariedade e contributismo público acaba por meter muito dinheiro ao bolso e muitos poucos resultados apresentar, infelizmente, o que faz até nós, que temos a empatia desta vitimização que acontece a nível mundial, abrimos os nossos cordões à bolsa para, mais uma vez, pagarmos um pequeno almoço em Paris com um gelado quente. Mas então vamos lá ver como é que a tecnologia, através destes lobbies, com estas ideias muito inovadoras para integrar incompatibilidades dentro da colonização e a destruição do nosso continente europeu, com uma história tão rica que está a ser basicamente entregue de bandeja ao terceiro mundo para nos invadir desta forma tão brutal, em que na linha da frente está sempre, como preocupação minha, em primeira na linha da frente, a supressão da liberdade das mulheres. Vamos ouvir então como é que a tecnologia, que não está a trabalhar bem para o rumo do futuro, não está a ser mais promovida por cheques do George Soros para propagar na internet tendências que são absolutamente destruidoras, como é que isso também pode ser aproveitado em vantagem, esta colonização cultural que está a existir na Europa. You know, it's not often that you get a chance to change the world, and that's what this feels like. Sherry Weston is with Sesame Workshop, the maker of Sesame Street. The MacArthur Foundation gave them and the International Rescue Committee a $100 million grant to develop early childhood education programs for Syrian refugees. I asked Sherry Weston what kinds of new Sesame Street characters might reflect the experience of Syrian refugee children. So I'm not, you know, giving away any sort of major storyline, but I can certainly imagine that there will be a character who perhaps had to leave their home or lives in a tent, or becomes best friends with their new neighbor. So we want the characters to be characters that children can identify with and storylines that they can relate to. And then, you know, we have a proven track record of the academic basics, the social emotional skills, all of that will be embedded in the curriculum, and it will be through television, but also through digital, through mobile, and then direct services for the most vulnerable children. I was going to ask, do most refugees have access to TV programs? Yeah, believe it or not, they do. The penetration of both television and mobile in the region, Syria, Iraq, Jordan, and Lebanon, is huge. And I think that surprises people. But the direct services, again, is a key component where we'll be creating educational content to reach children through home visitations and learning centers. And that's really essential. So it's both the mass broad reach and the individual touch. So now we're getting out of the television set, collaborating with the International Rescue Committee to do face-to-face work. Absolutely, and that's so important to address toxic stress. You know, you can imagine for a refugee family how stressful it might be. But we know from brain science that the impact of stress on a child in those first 5 years of life can have lifelong repercussions. It literally affects their brain development. Give us an example of what somebody doing one of these home visits is likely to do with the parents and children that they meet. A home visitor would go in to meet with a caregiver, the mother, the grandmother, those caring for young children. They would meet with the parents and the children, and they would be training them, if you will, on the most important way to help a child overcome trauma. And there's so much proven science on this. Literally, that adult-child engagement is the most important thing. It's called nurturing care. It may sound intuitive, but when you've been through this kind of situation, these parents are very stressed themselves. And to give them techniques and tools and strategies to help their children overcome the toxic stress, it's games, it's contents, it's storybooks, it's apps, it's all sorts of things that they will engage with the child with, but also you're giving them the understanding of the importance of that nurturing care. And there are, again, so many studies that this is the most impactful way to help children overcome crisis, but it has never been done to the magnitude that we'll be able to do with the MacArthur grant. E pronto, e mais um empréstimo isento de impostos e com retroativos que basicamente vai servir para educar esta nova vaga de crianças que escasseiam dentro dos barcos que basicamente andam a desembarcar aqui nas costas europeias, aqui nomeadamente no Mediterrâneo, com rumo à Alemanha, mas basicamente aqui está um investimento sobre a educação através da venda de gadgets para mais algum contrato governamental que dá a uma empresa privada por alguma afiliação familiar, algum tipo de benefício fiscal para ajudar estas vítimas que nos estão basicamente a invadir e não estão bem contadas ou dramatizadas como dão-nos sempre nos mídias, como alguém que são pacifistas que estão de certa maneira em revolta autêntica em relação aos países europeus e em termos de aliança de guerra e geopolítica, obviamente que é compreensível, mas não pode ser porque é uma base religiosa do qual anda-nos a fazer retroceder a passos largos, mas toda esta aposta na educação para dar um subcontrato a aparelhos eletrónicos fabricados na China para arruinar um pouco mais a nossa própria economia e comprar os nossos recursos naturais em troca de dívida nacional. Vamos ouvir então o que é a elite, a própria elite, acha, por exemplo, do que é a educação, de quanto não investem e recebem abonos para melhorar este mundo que nós vemos a olhos vistos que não está a ficar melhor. The heart of my story is something called the signaling model of education, but in common sense terms, it just says a lot of the reason why education pays isn't that you're learning useful job skills. You're showing off, you're jumping through hoops, you're impressing employers. But of course, if everybody jumps through the hoops that can impress employers, you've got to jump through more hoops than everybody else, or else the whole process is a waste of time. Exactly. The costs are really high. I mean, the cost not just to the individual, but to society, now to a whole generation of young people. How do those match up against the benefits? Yeah, well, so again, you know, for the individual, what I say is that if you are a strong student, then college is a good deal for you, especially if you do one of the high earning majors. On the other hand, if you are a weaker student, someone who struggles to get through high school, then college is probably just going to be a waste of money, even for you personally. But again, I always try to turn it around to not just thinking about what's good for the individual, but thinking about it from the point of view of society. Should we really be encouraging more people to go? If people are actually acquiring a lot of useful skills in school, well, then, you know, it is an investment in our human capital. On the other hand, if the the main thing you're doing is jumping through hoops and showing off, it's really a socially wasteful process to a large degree. And that's really what I say, is it is extremely wasteful for society. But a lot of people are picking up addictions and mental illness in college. Sure, of course you can do that other places. But yeah, I mean, in a way you might say there's the addiction to getting more education, which is fairly rampant. So what percentage would you, and this is speculative, but of any society or ours specifically, ought to be going to college? Say about 5%. 5%. So that would make you an elitist and a bad person because you're writing off the other 95%, correct? Well, you might say that it's elitist to think that only a good person would, you have to be a good person, or you might think that you'd have to be an elitist to think that you aren't a good person if you don't go to college. Good point. Yeah, so, college is the kind of thing a lot of people just go through and punch the clock and sit through classes and get a degree in something or other. I don't see that it really improves them as a human being. It's a big burden on society, and also it's just a burden on the individual to feel like if I don't accomplish this, then my whole life is a waste of time. Really, what I say, there's many different paths to success. I'm a big fan of vocational education, the kind that you see in countries like Germany and Switzerland. And again, just very notable how little of an underclass they have there. The kind of person who in the U.S. would say, I hate school, I'm sick of being here, maybe I'll go and drop out and be a criminal. In Switzerland or Germany, you're getting trained to be an auto mechanic or to be a plumber. So you learn independence, learn skills. You get a peer group of skilled craftsmen instead of a peer group of criminals and dropouts. I think ultimately the problem is the American people. As you said, people love the idea of education. If you go and look at survey evidence, the share of Americans who favor cutting education is just almost minuscule, and that's really the main thing that I'm pushing, is spending less on education, saving money on something that really doesn't deliver the goods, especially from a social point of view, and thinking about better ways of spending it. Do you have tenure? Oh, yes. Yeah, that's what you got. I bet your bosses aren't impressed by this argument. E bem, e este homem acha que só 5% da população neste momento é que devia ter acesso a uma educação mais, digamos, mais realista e toda a gente que tivesse, mas era, e depois a destruir um bocado o projeto europeu, porque isto passa tudo pelas novas tecnologias, da forma como andam, a educar as pessoas no país ocidental, que não me parece que estejam assim então a vir. Existe uma responsabilidade pessoal da gente também se educar a nós próprios, porque a doutrina que nos é propagada passa até pelo sistema escolar, e isto é muito triste. E basicamente não. A doutrinar pessoas são o nosso futuro, são os nossos futuros líderes, que não têm qualquer tipo de valor inerente em relação à própria história da própria humanidade, do próprio comportamento e da própria política que sempre veio por aqui fora. E agora, e como convencer esta gente toda que vem pela calha abaixo a, de alguma maneira, identificar o que é verdade e o que é mentira? Já há vários projetos para isso, porque este ataque está em todas as frentes. Esta colonização, esta nova guerra feita com armas que nunca foram vistas, porque o contexto é sempre diferente, está aí pela calha abaixo. Here are five ways to spot fake news. Number one, look for unusual URLs. If they end with LO or .com.co, chances are they aren't legitimate news sites. Number two, dissect the layout. Look for grammatical errors, incorrect dates, bold claims with no sources, and sensationalist images. These are all red flags. Number three, dig deeper. Find out who wrote the article and who supports the site. If this information doesn't exist, or you need to register to get it, then question why. Number four, cross-check. Use fact-checking sites to confirm information and see whether other credible news outlets are reporting similar news. Number five, try a reverse image search. If the same picture appears in unrelated stories, you may have a reason to be suspicious. For more media literacy tips, visit us at commonsense.org. E pronto, então aqui as dicas para estas gerações de milenares que vierem por aí afora conseguirem ter algum tipo de discernimento em relação ao que estão a ver de verdade ou não, e eu até os aconselho a usarem exatamente estas dicas todas para, como por exemplo, fazerem exatamente o mesmo com todos os organismos que se autoproclamam da autenticidade informativa. Porque não experimentar isso com todos os organismos de informação que perpetuam em Portugal com canais noticiosos 24/7. Vamos aplicar as mesmas regras e já agora não se esqueçam, este podcast está a ser sacado de um domínio, como foi falado, .com, por isso se é .com, vocês podem ter a certeza que tudo o que eu digo é verdade, como eu ainda ontem à noite vi abóboras a voar na minha varanda. Espetacular, porque o meu site é .com, por isso podem levar isso como uma dica da autenticidade de toda a porcaria que eu ando a dizer por aqui. Mas vamos ouvir mais um bocadinho. It was a hackathon. Competitors took to the problem of fake news. The winning programmers made an extension that you can add to your internet browser, which is called OpenMind, designed to help separate the bogus from the real. One of the programmers who made OpenMind says the answer to fake news requires more than code. Stefan Udenberg is a PhD candidate at Yale. Most approaches try to train a machine to essentially delineate between fake and real news. You can't necessarily be sure that your algorithm is going to be smart enough to do so. So our approach was to rather train people on how to do this themselves. Another member of the team, Michael Lopez-Brow, says that's what OpenMind does. It encourages you to seek more information. So as you're navigating the web, whether it be a social media site or just doing some random Google searches, our app will be tracking your browsing history and basically performing an analysis of what kind of text it is you're reading. And if the computer notices you leaning in a particular political direction, it's going to let you know. You can actually go to a dashboard, see your own bias, and get suggestions for reputable outlets on another side. One, we hope that people will appreciate having a very easy access to news from the other side of the aisle. And two, that people will also appreciate having real-time analytics so that they can better monitor the kind of news that they digest. Sort of like how when you're on a diet or something, you're trying to monitor your nutrition intake. The vision for this is like that, but for news. The programmers say they're going to launch OpenMind early next year. The prize, by the way, for winning the hackathon is a visit to Congress, where they'll get to show off their product to some very polarized news consumers. Portanto, o prémio é ganhar uma visita a todos os chulos que não andam a promover o futuro da humanidade ao Congresso. Espetacular conhecer exatamente os representantes do lobby de Silicon Valley que pagaram a tua presença para lhes apertar a mão, caso tenhas uma ideia assim tão espetacular, em termos de manipulação social, mais uma vez legislada por estas múmias, que não têm mais nada que senão aprovar em certos lobbies, e isto está tudo conjugado com o sistema de educação e pós a graduação, saíres e vires para a vida real e continuares a ver televisão. E agora não só temos a frente ataque no algoritmo da internet que nos proporciona até que ponto é que a verdade está a ser dita. Até que ponto é que a verdade está a ser dita num algoritmo automatizado, altamente discriminatório, que dita logo a tendência que a pessoa tem e ninguém se iluda, que mais tarde ou mais cedo vem pela calha abaixo. Quando alguém defende aquela tendência errada ou contraprodutiva em relação à subjugação económica e de escravatura que nós sofremos nesta colonização europeia que está a acontecer, aqui está o algoritmo a classificar-nos automaticamente, a censurar-nos e a bloquear-nos das tais redes sociais que toda a gente se ajoelha hoje em dia. E isto é que é a parte triste, porque até desde o sistema de educação que já está a ser dado a migrantes através de gadgets, continua a funcionar muito mal porque a própria censura está a entrar a olhos vistos por isto adentro, e acreditem que eu já ando neste círculo há tanto tempo que eu estou a notar. Isto aqui vai deixar de ter muita piada mesmo. E agora, basicamente, nós vamos ter que nos preocupar. É com estes novos milenares que já nasceram com estas regras, não reconheceram os valores do passado e já têm a história tão deturpada ou censurada que não conseguem ter acesso a compreendê-la, salvo raras exceções. Nós temos que, por exemplo, agora ver como até nas colunas, digamos, de classificação de o que é que se passa de novas tecnologias que podem ser cruciais à humanidade, todas as publicações, tal como os mídia, estão tão manipulados que só se focam neste tipo de assunto. What new phone takes the best selfie? We tested the iPhone X, the Pixel 2 XL, the Samsung Note 8, the HTC U11, and the LG V30 to find out. You'll be happy with any of these three phones, though. It just depends on your preferences, particularly if you like those beauty filters or not. Por sobre isso. Basicamente, desculpem lá, Velcer, até a dar pop-ups. Hoje em dia, todo o progresso tecnológico que nós temos feito é basicamente definir qual é o melhor telefone para tirar selfies, para fotografar o teu ego sem algum valor alguma vez propagar-se em relação à tua própria individualidade. O que é excelente. É, obviamente, é assim que as pessoas vão... Eu ainda me lembro de ler revistas de aficionados e geeks de informática que metade do diálogo não dava para compreender, mas aparentemente hoje em dia para seres um geek só precisas de saber certificadamente qual é o melhor modelo de telemóvel, tirar os melhores selfies para fotografares o teu ego quase como um espectro fantasmagórico em relação à implicação que estás a ter na tua própria autodestruição social. E é assim que estamos a propagar. E estas coisas todas não passam de grandes jogadas que todos nós sabemos que são organizadas pelos suspeitos do costume, sejam eles onde estiverem, em que país em que estiverem. Todos eles acabam por ser, digamos, uns intermediários chupistas financeiros de recursos e contribuições e empatia humana para continuarem a ter bastante lucro para as suas próprias instituições e de repente... Existem certos personagens a nível global tão intensos que provocam uma certa influência que até a notícia é dissimulada desta maneira. Well, it's the season for giving, but nonprofits are bracing for a potential drop in donations next year. The new tax law signed by President Trump last week changes the math for writing off charitable contributions. Jan Crawford explains. In the nation's capital, this charity serves hundreds of meals daily to the needy, operating largely through charitable donations. But under the new tax reform law, nonprofits like So Others Might Eat could soon be taking a big hit. We are absolutely concerned that tax reform and also just confusion about what the new laws are going to be will impact charitable giving. E pronto, e através deste clipe, deu para perceber que basicamente há aqui um ataque que está a acontecer em termos fiscais, mesmo nos Estados Unidos, para atacar estas instituições que nós vemos, como aqui no nosso Portugal, das raríssimas, da Casa Pia, do Século, do Monte Pio, todas estas associações criminosas que se disfarçam atrás de algum tipo de empatia humana que nós possamos, lá está, influenciar ao ponto de abrir os cordões à bolsa humana, à carteira, desculpem, por causa da empatia que nós como seres humanos sofremos, acabamos por andar a patrocinar basicamente chulos e nunca a resolver o problema, por mais vontade que a gente tenha, por empatia, seja lá o que for. E então a solução passa sempre pela migração. E a migração acaba por ser muito prejudicial em relação até à própria capital da política da migração, que é a Alemanha, com a Angela Merkel, que anda a fazer com que eventos como uma festividade de fim de ano tenha que ter escolta militar perante as mulheres, e mesmo assim, nas poucas notícias que passam mediaticamente, acaba por ser suprimida a palavra da essência do verdadeiro cerne da questão, de que há aqui um conflito cultural que está a patrocinar uma autodestruição da cultura europeia, e mais uma vez, aquele sentido de culpa que a cultura alemã sofre devido a vários eventos que aconteceram no século XX, acaba por proporcionar eventos destes que, mesmo quando são reportados, são sanitários. Just like at New Year celebrations the world over, hundreds of thousands of people are expected to flock to this place here in Berlin to see out the old and ring in the new. You can see preparations are currently undergoing. But keeping everyone safe without spoiling the atmosphere is a huge challenge for the authorities. And this year, organizers are going one step further. Aside from usual safety barriers and alcohol bans, a so-called women's safety area is being set up. It's a zone where female guests who feel sexually harassed and just uncomfortable can get special help. It's been manned by members of German Red Cross and comes in response to events 2 years ago. Back then, hundreds of women were sexually assaulted at New Year carnivals. They were groped, robbed, intimidated and separated from their friends. According to leaked police documents, there were more than 1,000 cases reported in Cologne and Hamburg alone. More than 2,000 men were reportedly involved, most of them asylum seekers. Mas isto nunca dá na televisão, não é? Isto aqui não faz parte da propaganda e este movimento marxismo cultural que só parece que propaga a nossa própria autodestruição a defender este tipo de valor de defesa de refugiados não tem qualquer interesse maioritariamente em defender os interesses das próprias pessoas que defendem os seus interesses com os seus valores aqui, acaba por ser um exercício absolutamente absurdo que acaba por dar cabo de tudo que nós conhecemos e nascemos e faz uma base estrutural do que é os valores de uma família, de um país, da herança, de vários valores, que se não há aqui este pequeno fator tribal que vem desde sempre connosco, acaba por destruir esta sociedade como a queda de vários impérios, que sempre acabaram por cair por aceitarem demasiado a diversidade com respeito demasiado a mais. Para a diversidade tinham respeito em relação ao império do qual auferiam e prosperaram na vida. E isso acaba por se tornar assim um bocado hipócrita. Tão hipócrita como este tipo de situação. And posted this late night tweet. People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault on our cherished and beautiful phrase, Merry Christmas. Some people believe the so-called war on Christmas began when retail stores started swapping out the term Merry Christmas for Happy Holidays. And by 2005, the change upset several cable news hosts like Bill O'Reilly. But frustration with the term may be less about religion than politics. A poll conducted by the Public Religion Research Institute found 66% of Democrats prefer stores use the term Happy Holidays. While 67% of Republicans say stores should only say Merry Christmas. On the campaign trail, candidate Trump promised to bring back the phrase. Politics aside, Mr. Trump's not the first president to say Merry Christmas. His predecessor used the phrase every year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Past presidents also use the term Happy Holidays, which comes from Old English for the term Holy Days, and Christmas is the only federal holiday based on religion. Serena Marshall, ABC News, Washington. E pronto, e afinal é tudo é uma informação seletiva, é para pejorar alguém que esteja, de certa maneira, a abanar a agenda e a cair no esquecimento, no vácuo, basicamente... Não passar de ter sido tudo uma rotina, mas será que são implicações políticas ou religiosas? Se calhar temos aqui uma implicação religiosa que nunca é comentada por motivos óbvios, daí provocar estas discórdias todas. Vamos ouvir este clipe. Fox is just one more stop in a long chain of custody that gets uglier the farther back you go, because the first rumblings about a war on Christmas stem back to the fringe John Birch Society and anti-Semitic pamphlets from the 1920s called The International Jew, the World's Foremost Problem. E temos aqui uma conotação dantesca, para bom entender a meia palavra basta, do porquê esta guerra contra a tradição natalícia que acontece no território europeu e depois foi um bocado deturpada em relação à cultura da Coca-Cola dos Estados Unidos com o personagem em particular, mas mesmo assim não vale a pena porque tudo há de vir pela calha abaixo, mesmo dentro do sistema de educação, mesmo dentro da doutrina que nos passa na televisão diariamente para continuar a educar o aluno doutrinado durante a sua vida adulta com produtos como este que depois no fim acabam por nunca funcionar bem. E o corporativismo leva sempre, digamos, a vantagem ao degrau superior devido às resoluções sanitárias que passam nos nossos mídia. Apple Inc. plunged on Tuesday after a report that demand for new iPhones is worse than forecast. The Cupertino company's stock dropped more than 2.5% on Tuesday. The slide comes after Taiwan's Economic Daily said Apple will slash its outlook for the iPhone X for the first quarter to 30 million units, down from 50 million. A U.S.-based analyst is predicting shipments of just 25 million units, warning that consumers are balking at the product's high price and lack of innovation. One analyst I spoke to said, don't get too worried just yet. Maybe the situation is actually weak demand for the iPhone 8. Most of the parts between the iPhone 10 and iPhone 8 are the same. There's just two key parts that are unique to the iPhone 10. Those two parts are an OLED screen and a 3D sensing module that sort of provides augmented reality features and other technology to the iPhone X. And in both of those cases, this analyst hasn't seen any production cuts. And to him, that suggests that iPhone X is doing just fine. Apple has not publicly disclosed quarterly sales targets for the latest iPhone, which went on sale in November. An Apple representative said the company doesn't comment on market rumors. On a recent visit to China, CEO Tim Cook said he couldn't be happier with demand for the iPhone X in the country. Temos aqui uma corporação com isenção fiscal repetidamente ano após ano. Não sei lá porquê, porque eles até se têm um lucro tão grande e representam tanto o PIB americano, como eles próprios anunciam, também podiam encaixar algum dinheiro nos cofres de Estado para bombardear os outros países. Também temos aqui o problema de que ainda há pouco tempo, devido à última atualização, a bateria dos modelos mais antigos acabou por definhar muito rapidamente e então esta corporação fez com PR, eu sei que há para aí um clipe, mas não o encontrei a tempo, fazer uma substituição aos clientes, a dizer que sem querer, não admitidamente, andam a atualizar os sistemas operativos como tudo o que tem acontecido no mundo de informática, pesar mais às máquinas para exercer a mesma função, para te obrigar a comprar o novo modelo. A Apple então é especialista nisso, fora a limitação de fabrico em relação à capacidade do seu próprio telemóvel, que está feito em conjugação com software, por isso é que é sempre uma comparação idiótica comparar um sistema operativo como o Android com um iPhone, que é um sistema operativo feito para o hardware em particular e não o vice-versa. Acaba por ser sempre este culto da maçãzinha, que basicamente é a tecnologia que nunca funciona bem. De certa maneira transpira esta ganância corporativista de sacar mais um tostão anualmente por um modelo que já não traz nada de novo, admitidamente. Isso tem que ser compreendido, senão és um fanático do logotipo da maçã trincada. E isto é o novo gadget atribuído por dinheiro patrocinado pelo Estado, que é sempre o nosso, seja lá o país que for. Como nós tivemos cá o nosso Magalhães, como eu gostava de chamar o Cagalhães, que só deu prosperidade a uma empresa em particular através do nosso contributo financeiro, para basicamente termos uma geração que continua a ser maioritariamente uma cambada de asnos que eu não tenho muita esperança para depositar no futuro, e as pessoas que não sabem legislar esta tecnologia continuam-lhes a dar em forma de estupidificação social para o nosso futuro, para a nossa prosperidade e para o suor que nós temos dado até este momento, que nem sequer chega aos pés de quem já o deu para nós termos chegado aqui. Mas pelo menos eu tenho a minha preocupação e digo que não vejo este futuro com os bons olhos à conta desta doutrina toda tecnológica que já vem filtrada e ensinada a ser digerida da forma mais conveniente para o sistema. E esta compilação de clipes, e ficamos por aqui, este podcast, primeiro do ano. Feliz 2018, tudo bom para vocês e vamos lá ver o que acontece. Vamos ficar offline um bocadinho. Vai, tudo bom para todos. Até à próxima. O British military has caused a stir by ordering members of the armed forces to use gender-neutral language. These new guidelines are all about avoiding gendered language. So we've heard that special posters have gone up in the toilets of one particular airbase that trains recruits for the Royal Navy, the Royal Air Force, and for the Army. Well, RT got in touch with the MOD to find out all about the new phrases, and they have said that they are promoting a modern, inclusive working environment to ensure individuals are recognised and feel valued. Now, the guidelines were written by a unit called the Joint Equality, Diversity and Inclusion Unit, which troops reportedly call JEDI for short. But diversity and inclusion is a big issue for the British Army right now. To put this all into context, last year, women were finally able to take up combat roles in the Army, and from the end of next year, women will be able to apply for all the same positions as men in the British forces.